caras em todo Sergipe. Hoje eu vou fazer um big body funk, forró e pagode lá dentro do meu AP. Só eu e você, vai ter BBB. Hoje a minha cama é um paredão, sem anjo, sem salvação. Eu já indiquei você, vou botar pra descer, vou botar pra descer. Aí! Lá de outro jogo, rapado, eu não quero mais. Você também, porque só a preliminar não me satisfaz. Chupei sua uva e gostei, só que não rolou. E eu na vontade fiquei sem fazer amor. E você me provocou, agora experimenta. Senta que é de menta. Senta que é de menta, tchaca, tchaca, bu-bu-bu. Será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta. Me provocou, agora experimenta. Senta que é de menta, senta que é de menta, tchaca, tchaca, bu-bu-bu. Será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta. Relaxamento, viu, meu filho? Primeira mão pra galera curtir. A galera agitou legal, o negócio é... Hoje eu vou fazer um garimpeiro em pagode lá dentro do meu AP. Só eu e você, vai ter BBB. Hoje a minha cama é um paredão, sem anjo, sem salvação. E eu já indiquei você, vou botar pra descer, vou botar pra descer. Lá de outro jogo acabado, eu não quero mais. Será? Porque só a preliminar não me satisfaz. Você me provocou agora.